O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti, e está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Estamos começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro. Eu sou Yasmin, esse aqui é o Miotti. Diga oi, Miotti. E aí, galera? Quase não saiu esse, hein? Gente pobre tem que viajar às vezes. Você pode viajar à vontade, o problema é quase você não voltar, né? Porque eu fui ver meu pai, né, em São Paulo, quem não sabe. Aí chegou o dia de eu voltar. Aí o papai, filha, não, estou com saudade de você ainda. Fique aqui onde é frio, não é quente como o Ceará. E você toma banho de água quente e dorme no ar-condicionado. Aí eu, ah, oh, papai, claro. Aí eu mandei o marido de volta no avião, ó. Tchau! Fiquei lá mais uma semana. Vamos agora para o episódio especial da Marvel. Juntamos aqui um time de especialistas, eu espero que sim, né? Porque se cadastraram no da Marvel. Vamos ter um bom jogo, com certeza. E já digo uma coisa, ó. Se for ter problema na pauta, alguma coisa, falar que tá errado isso, culpem o Dennis. Ele que fez essa pauta toda. A trilha sonora também, foi tudo ele. Depois do Hulk da DC no último episódio, né? Não, não vai ter pegadinha aqui não, pode ficar tranquilo. E até hoje o Brunão pensa que foi sem querer. Ô, Brunão. Continua sendo quatro blocos de perguntas, cinco perguntas por bloco para todo mundo. Vai ser naquele esquema de responder diretamente no chat para mim. Primeiro bloco vai ser de sinopse dos filmes, o segundo bloco de múltipla escolha, terceiro bloco de trilha sonora e o quarto bloco da famosa pergunta surpresa. Primeiro bloco 10 pontos, se errar menos 5, segundo bloco 20 pontos, se errar menos 10, terceiro bloco 30 pontos e o quarto bloco 50 pontos, se errar menos 25. Oi, aqui é o Bernardo, já é minha segunda tentativa aqui no Quem Quer Ser um Dinossauro. Embora eu goste mais do Homem de Ferro, eu concordo, mas é com o Capitão América, então meu time vai ser o Capitão América. Fala galera, aqui é o César, participando pela primeira vez, sou do time Homem-Aranha, porque ele faz parte do lado certo no momento certo. Aqui é o João Moicano e eu sou do time do Hulk, porque eu quero esmagar a porra toda. Apresentado, todo mundo se conhecendo, todo mundo íntimo, todo mundo quase amigo, até eu falar os prêmios, que aí a rivalidade volta. O perdedor vai, como sempre, ganhar ingressos pra cinema e direito de participar nos meses seguintes, menos o Bernardo, que já é a segunda vez dele aqui dentro. O vencedor vai ganhar ingresso para o cinema também, mais um Pop Funko, aqueles bonequinhos cabeçudinhos, do Capitão América ou do Homem de Ferro. O vencedor escolhe. Todo mundo respira, que é um prêmio muito legal. Como todos que a gente vem tendo da Rio Geek Store, né? Não decepciona uma vez. O Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Começar o primeiro bloco, o bloco de múltipla escolha. Lembrando que a culpa toda é do Denis. Depois eu boto o Twitter dele aqui pra vocês xingarem ele, viu? Primeira pergunta do primeiro bloco sobre Marvel, múltipla escolha. Quantas armaduras Tony Stark criou até Capitão América Guerra Civil? Letra A, 32. Letra B, 46. Letra C, 47. Ou letra D, 28. Vamos lá, Yasmin. Todos responderam. César, começa com você. Qual a sua resposta? Eu respondi 46. Moicano? Letra B. E o Bernardo? Eu respondi 47. E aí, Yasmin? A resposta correta é 46, letra B. E eu queria que vocês me falassem como vocês chegaram nessa matemática, porque eu não contei, não. No Homem de Ferro 3, a armadura que ele usa é a armadura 42. Então, o número mais próximo foi a 46. 47 era muita armadura entre um filme e outro. Eu fiquei com muita dúvida entre 46 e 47, usando o mesmo um argumento dele. Ah, pra mim foi chute, eu era 46 ou 47. Segunda pergunta, quantas joias do infinito foram mostradas nos filmes até agora? Letra A, 2. Letra B, 4. Letra C, 7. Ou letra D, 3? Começando pelo Bernardo, qual a sua resposta? Eu acho que foi 4. César? Também acho que foi 4, não lembro direito, mas meu chute é 4. E o Moicano? Letra B, 4. E Yasmin? Todos ganharam 10 pontinhos, foram mostradas 4 joias do infinito até agora. Olha aí. Gostando de ver, hein, Miotti? Esse time tá... Não, não fala não, Yasmin, porque quando chega no segundo bloco, aí vai ter ponto negativo, hein? Sempre você faz isso, né? Vamos lá, terceira pergunta. Qual o nome da estação de combate que remonta a Hulkbuster em Vingadores 2? Porra, fácil pra caralho. Letra A, Vanessa. Letra B, Jarvis. Letra C, Verônica. Ou letra D, Jocasta. César, sua resposta? Grande Verônica. Bernardo? É a letra C, Verônica. E o Moicano? Verônica. Yasmin? Não tinha como dar outra, é Verônica mesmo. Então todo mundo mais 10 pontos. Quarta pergunta. Qual é o nome de batismo do Wolverine nos quadrinhos? Letra A, Len Wein. Letra B, Hugh Jackman. Letra C, James Howlett. Ou letra D, Victor Creed? César, começa por você. Qual a sua resposta? James Logan Howlett. Moicano? James Howlett. E o Bernardo? Eu acho que é James Howlett. E aí, Yasmin? Mais 10 pontinhos para todo mundo. Vamos demitir o Dennis, porque ele tá fazendo um negócio muito fácil. É mesmo, né? Então vamos fechar esse primeiro bloco, o bloco de múltipla escolha, com a quinta e última pergunta. Quem interpreta Ulysses Klaue, o vilão do Pantera Negra, no universo dos filmes? Letra A, Chadwick Boseman. Letra B, Benicio Del Toro. Letra C, Vin Diesel. Ou letra D, Andy Serkis? Thank you. César, qual a sua resposta? Meio bambeado, respondi Andy Serkis. Moicano? Andy Serkis. My Precious. E o Bernardo? Andy Serkis. Yasmin? O Andy Serkis é o My Precious? É, ué. Ele é o My Precious e o No! O Caesar no Planeta dos Macacos. Isso, César e agora o Snoke. Olha aí, rapaz! E é o chefe da De Repente 30. Isso, com certeza. E o vilão do Coração de Tinta. E ele apareceu no Vingadores 2. É ele que perde a mão, né? É, ele mesmo. E ele também é a resposta correta da esponja. Aê! Então vamos para os resultados desse primeiro bloco. Como estamos de placar, Miotti? Vamos lá. O Bernardo, por causa de um vacilo só, está com 35. Um vacilo só, mano? O César está com 50 e o Moicano também. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. There'll be no strings to bind your head, not if my love can bind your heart. Então vamos lá para o segundo bloco, o bloco de perguntas e respostas únicas. Primeira pergunta, qual o primeiro nome da editora Marvel Comics? Yasmin, Moicano e o Bernardo não vão responder. E o César respondeu o quê, César? Timely Comics. E aí, Yasmin? César arriscou e petiscou porque está corretíssimo. Just call me angel of the morning. Então vamos lá para a segunda pergunta. Qual foi o primeiro herói da Marvel? Yasmin, Bernardo não vai responder de novo. O Moicano respondeu o quê? Capitão América. César respondeu o quê? Tocha Humana Original, que é o Android, / o Namor, que foi basicamente na mesma época. E aí, Yasmin? Foram dois, o Tocha Humana e o Namor. Ambos em 1939, quando a editora ainda tinha o seu nome original. E estrearam na primeira revista da empresa, a Marvel Comics número 1. Exatamente, o nome da revista era Marvel Comics. Qual foi o primeiro filme da Marvel nos cinemas? Bernardo, qual a sua resposta? O Homem de Ferro. Moicano. O Hulk. César. Homem de Ferro da Marvel. Yasmin, qual a resposta certa? A resposta certa é 1986, o filme do Howard e o Pato. Ah, mas vocês falaram Marvel. Mas ele é da Marvel. O Howard e o Pato é do estúdio Marvel? É. Apareceu até no filme do Guardiões? Foi. Ah, é pegadinha isso aí. Não, é. É não. Qual atores já deram a vida a Bruce Banner / Hulk? Bernardo não respondeu. Moicano, qual a sua resposta? É o Lou Ferrino, o Mark Ruffalo, o magrelo do filme com Grace, que eu não lembro o nome, que é o do Clube da Luta, não é? E o Bill Bixby. César, a sua resposta. Bill Bixby no seriado, o Eric Bana no filme Hulk, o Edward Norton, que é o do Stanley morrendo no começo, o Mark Ruffalo nos Vingadores. E aí, Yasmin? A resposta é Bill Bixby / Lou Ferrino, 1977, Eric Bana, 2003, Edward Norton, 2008, Mark Ruffalo, 2012. Com isso, ninguém acertou. Mas olha só, o Bill Bixby não fez o Bruce Banner, ele fez o David Banner. E agora, Yasmin? E agora? E agora, e-mails para... Última pergunta, cite todos os filmes presentes até agora nos estúdios Marvel. Then slowly turn away. César, sua resposta. Homem de Ferro. 1, 2 e 3, Incrível Hulk, Thor 1 e 2, Capitão América 1, 2 e 3, Vingadores, Vingadores 2, Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. Bernardo. O Homem de Ferro 1, 2 e 3, o Hulk, o Thor 1 e 2, Capitão América 1 e 2, Vingadores 1 e 2, Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. Moicano. Homem de Ferro 1, 2 e 3, Thor, Thor Mundo Sombrio, Vingadores 1 e 2, Capitão América, Capitão América Soldado Invernal, Homem-Formiga, Incrível Hulk e Guardiões das Galáxias. E aí, Yasmin? Todos acertaram, mas a resposta é Homem de Ferro 2008, Incrível Hulk 2008, Homem de Ferro 2, 2010, Thor 2011, Capitão América 2011, Vingadores 2012, Homem de Ferro 3, 2013, Thor O Mundo Sombrio 2013, Capitão América O Soldado Invernal 2014, Guardiões da Galáxia 2014, Vingadores Era de Ultron 2015, Homem-Formiga 2015 e Capitão América Guerra Civil 2016. Como ficou o placar agora no final desse segundo bloco, Miotti? Então, o Bernardo tinha 35, agora está com 45. O César tinha 50, agora tem 90. O Moicano tinha 50 e agora tem 40. Tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a Delorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. You start the year off fine. February, you're my little Valentine. March. I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter Bunny. Agora é o bloco de trilhas sonoras, o bloco favorito do Miotti, onde o objetivo de vocês é acertar todas as três ou qualquer uma das três categorias que são nome da trilha, filme da trilha e quem compôs a trilha. Ou canta. Ou canta, exatamente. Acertando os três, beleza, 30 pontos, mas se acertar uma, 10 pontos, acertando duas, 20 pontos e é só felicidade no coração, porque tá difícil mesmo. Pode chutar à vontade, tá? Lembrando uma coisa, foi o Denis que fez, tá? Tem uma aqui que eu nunca ouvi falar, mas ele falou que tem, então beleza, pois xinguem ele. Vamos lá, primeiro tema, fácil, hein? Valendo... Começando pelo Bernardo, qual a sua resposta? Do Homem-Aranha, do filme do Homem-Aranha, e o cara que compôs, eu não faço ideia, eu chutei John Williams. Só variar, né? É. Chute básico. Moicano. Ah, eu chutei os Vingadores, não sei nada de trilha sonora. E o César? Homem-Aranha de 2002, o compositor é o Danny Elfman e é o tema do Homem-Aranha. E aí, Yasmin? O nome é tema principal do Homem-Aranha 2 e o compositor é o Danny Elfman. Agora eu quero ver. Xinguem à vontade, viu? Eu já xinguei na hora que eu li isso aí. Vamos lá. Yami ukaku hibiku Jigoku no ashioto Moyo no shita Neburu chichi yo. Moicano, sua resposta. Eu acho que é do Homem-Aranha japonês. Bernardo? A mesma coisa. E o César? Sou pai da mãe, que é o Homem-Aranha japonês, e esse é o tema de encerramento. Eu não sei quem compôs, mas a abertura é outra mão. E aí, Yasmin? Estou chocada de vocês saberem o que é isso. Pois é. O nome é Shikai no Barado, a.k.a. Balland of No, do Supaidaman, Homem-Aranha japonês, cantada por Yuki Hide, ou Hide, já que é japonês, e composta por Mishiaki Watanabe. Hai! Neburu chichi yo Vamos lá, terceira música. Moicano, começando com você. Homem de Ferro. Bernardo. Eu não fazia ideia, chutei que era no Motoqueiro Fantasma. César. No maior chute do mundo, chutei Incrível Hulk. Yasmin. Todo mundo errou. Todo mundo escorregou, todo mundo caiu com a cara no chão. O nome é Live to Rise, do filme dos Vingadores. E a banda é o Soundgarden. Agora para a quarta e música mais legal. Toca aí, Miote. What? É, a música da pegadinha. Vamos lá. Ah, mas essa não é a música mais legal. Não, porque eu troquei na pauta mesmo, foi mal. Tô ligado. César, sua resposta. Incrível Hulk e o seriado. É Lonely Man o nome da música, mas eu não tenho ideia de quem compôs. Moicano. É a série do Hulk, aí é o tema do Hulk triste ou tema de encerramento da série. Bernardo. Eu acho que é Lonely Man Theme da série do Hulk dos anos 70. E aí, Yasmin? E aí que eu acho que todo mundo ficou aí pelos 20 pontos, né? O nome correto mesmo é The Lonely Man, mas a série é do Incrível Hulk e quem compôs foi o Joey Harnell. Agora é a música mais legal, Miote? Agora é, Esme, pode falar. Toca aí, Miote. Vamos lá, 40 segundos. Bernardo, sua resposta? É a música de abertura do desenho dos anos 90 dos X-Men. Moicano. X-Men é a série animada, a abertura, e porque o chute é legal, eu chutei o John Williams. César. X-Men o desenho, eu coloquei X-Men Theme, mas pode ser a abertura do X-Men. Mas... Yasmin. E aí todo mundo viu rolar os 20 pontos, né? Tema de abertura extra, X-Men série animada, que é o X-Men dos anos 90, que é a série animada mais legal de todos, que foi composta pelo Ron Wasserman e o Chucky Levy. Vamos fazer uma sexta música aí, já que ele botou 6, né? Que eram 5, mas ele botou 6, então... Essa é a música que todo mundo vai acertar. Toca aí. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on the Bernardo, sua resposta. O artista é Blue Swede, a música é Hooked on a Feeling, do filme Guardiões da Galáxia, meu favorito da Marvel. Moicano? Guardiões da Galáxia, Blue Swede, Hooked on a Feeling. E o César? Estou abraçando meu pôster aqui do Guardiões da Galáxia, dizendo que é Hooked on a Feeling, Guardiões da Galáxia, do Blue Swede. Yasmin? 30 pontos para todo mundo. Agora, essa versão... Pra quem não sabe, uma triviazinha, um pouco de cultura, inútil. Não tinha esse Uga Chaka, Uga Chaka, Uga Chaka. Quem fez essa música pela primeira vez foi uma banda lá dos anos, tipo, 60. Aí esse Blue Suede pegou, regravou e tornou um sucessão. E deixou bem melhor. Porra, é sensacional. Já tocou no outro filme nos anos 90, viu? Vocês sabem disso. Não, qual filme? Cães de Aluguel. Tanto que o nosso programa do Cães de Aluguel, a abertura, eu botei essa música. Concluímos o nosso bloco de trilhas sonoras. Como está o placar até agora? Miotinho. Bernardo tem 135. O César está com 210. E o Moicano tem 120. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. From tonight until the end of time. Agora todo mundo se abraçando, que chegou a hora, a derradeira hora da pergunta surpresa. Que está bem fácil dessa vez. Como sempre, né? Quem acertar ganha 50 pontos, quem errar perde 25 pontos. E todos vocês são obrigados a responder. Pela pontuação aqui, pode rolar até empate, viu? Para o Guerra Civil, qual time que eu estou torcendo e qual time que o Miotti está torcendo? Pode ser o mesmo time, pode ser time diferente, pode ser a resposta que vocês vão dar agora ou não. Yasmin, vamos ver aqui a resposta do pessoal. Caralho. Moicano, qual a sua resposta? Ambos time Capitão América. César. Ambos time Capitão América. Bernardo. Coloquei o Miotti no time do Homem de Ferro e a Yasmin no Capitão América. E aí, Yasmin? E aí, o Bernardo ficou corretíssimo. O Miotti está no time do Homem de Ferro e eu estou no time do Capitão América. Essa é uma pra se recordar, porque não são todas as perguntas surpresas que realmente alguém acerta. O meu eu já tinha falado no programa. Eu acho que eu falei no dia do análise do trailer. Agora as minhas eu não sabia, né? Ia ser no chute mesmo. Miotti, e aí depois desse resultado, como ficaram os pontos? Acho que foi pela primeira vez, ou assim, poucas vezes, que o dinossauro foi decidido no último bloco, né? O Moicano ficou com 95 pontos. O Bernardo ficou com 185. E o César ficou com 185. Ah,